04. 04, já aguardar previsão de mais um minuto, tá? 3597, é o número 2 no setor. Aguardando um minuto, tá? 3597. Passarela 2223, pista para 2010, 2016, livre LS X-Ray. Para 2000 pés, informarei estabilizado no X-Ray ou 2223. Hugo 1642, pronto, ataque. 166 a bordo, 176 com 35 de outro de alternativa X, atenção. Direita Índia Alfa, ponte pela torre 118-95, altímetro no 0-16. Então bom voo e bom dia, agora 642. Índia Alfa, 118-95 na ponte pela, 10-16 no ajuste 31, ponte. Solo, o voo 1607, pushback, selamento no 10. 10 está livre, voo 1607, chama táxi. Realizado, chama táxi. Autorizada minha área de colar no 0, vento calmo. Autorizada minha área de colar no vento calmo. Bom dia, Salvador, muito bom dia, o 3555 no 4, ciente da Gol, poderia coordenar o 150 para dar cadeia. Salvador, Gol, 1795 para o TAC, para posicionamento no 2. 02 aguarde, Gol, 1795, previsão de mais 3 minutos. Aguardando, 1795. Gol 804, chame Recife em 13325, alterno 251. 13325, 251. 4. Afirma, senhor. Bom dia, copia 150, é isso? 3554? Afirma. 150, 3554 no 4, Aracaju está autorizado via Golf 677, decolou 10 com curva esquerda na subida Puca, após Jamo, após direto Aracaju, aciona 5060, controle 120, decimal 8. Ok, autorizado 150, Aracaju, Golf 677, decolando da 110 com curva esquerda, não está aí de Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju, controle 5060, chame o piloto pushback. Camarada. 340, Puca, gol 1642. 2, Tonomia, alterna Uberlândia. Toledo vai passar o externo em 30 segundos e baixou e travou. Passaria 2223, pouso autorizado no 0, vento calmo. Ele me pousa na 1 no 0, 2223, grato. Táxi Gol 1607, POB 179, autonomia 3,50, Galeão. Parte principal, Índia e Alfa, fonte espera torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 6, tem um bom voo e bom dia, Gol no 607. Parte Índia e Alfa, se escuta 1895 no ponte, espera 1016, um bom dia. Salvador, Azul e Delta, vamos ter uma ligação para ingressar na parte principal. Gente, Alfa e Delta, mantém a posição aguardando. Ok, gente. Salvador, muito bom dia, outra 3517, ponto de espera da 1-0, pronto para decolagem. 3517, está visual, coronave da parceria de sinal 1-0. Afirmativo, senhora. Faz o mesmo ali e mantém 1-0, 3517. Faz o passarela na curta ali e mantém pista 1-0, da 3517. Vai coordenar com a equipe do solo após a passagem retaguarda do Boeing da companhia, que está passando aproximadamente 30 segundos a retaguarda. Após a livre iniciar, chame táxi, Gol 715. Isso é após a passagem do Boeing a retaguarda, livre iniciar, chamará para o táxi, Gol 715. Passaria 2223, Paulo 52, passaredo 2223, livrou na sucesso. Bom dia, passarinho 2223, táxi via Alfa, após Juliette para remota 13, remota 13, pátio principal. Mesmo assim, fica atento ao balizador na remota. Então, Alfa, Juliette até 13, atento ao balizador, o passarinho 2223. Salvador, voo 897, para o prospecto de acionamento, remota 12. Na remota 12, o voo 897 está livre, chame táxi. Voo 897 na remota 12 está livre, chame táxi. É autorização, passageiro 2223, prossiga via Alfa e aguarde antes da Juliette para ingressar. Aguarde antes da Juliette, o passageiro 2223. 512685. Contato radar, para o nível 380, sai da árvore. 380, sai da árvore, 3517. Está na Juliette 2223. Sim, te mantém a posição aguardando. A aeronave da Gol já iniciando o push na remoto no 2, ok? Passou no 4, bom dia, 7.5. Teve decolagem 1607. Passou no 4, contato radar 58 milhas, tudo lá em São Salvador. Voei direto com o 11, passou no 4. Lembrava o papai. 1 7 5 táxi via Índia, Alfa, até o ponto de espera da 1-0. Ponte espera torre 1, 1-8, decimal 9-5, ajuste no 0, no meio, bom voo. Índia e Alfa para ponte espera da 1-0, modulando torre 1, 1-8, decimal 9-5, ajuste no 0, no meio, voo no 7, no 5, obrigado, bom trabalho. O Alfa e aqui Delta agilizando na medida do possível, ingressa no pátio principal e reporta no término fim número 1. Ok, ciente. Alfa Yankee Delta, só confirmando, o portão 01, afirma? Positivo. Pode prosseguir 01, a aeronave da Gol já iniciando o táxi ponto de espera. Ok, gente. America 9, 8 0 2000 feet, 21016, clear the last final report, 7. officer, what was the last one? Acordo? Home standard from the ILS, very good, 92. Controle Salvador, gol 1607, decolou na sua escuta, bom dia. Pois é, gol 1607, contato radar, se botar o nível 360, foi Leda. Leda, 360, sem restrições, gol 1607. Cuidado, HM, mantém cabeceiro 1-0. Autorizado, manter 1-0, gol 1-7. Quero seguir o táxi até o ponto de espera. Ok, esquece, trepe. O Alfa e aqui Delta agilizando na medida do possível, ok? Ok, prosseguir com os dados, gol 1-7. O voo no 897 inicialmente está aqui até através do 612 e aguardando para prosseguir. Trip 5514, prossegue o táxi via parte principal, Wind Alpha, atentando ao rebote sendo realizado pela aeronave da Azul à frente. O ponto de espera chama a torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no meio, bom voo. O voo no 897 vai seguir a aeronave da Trip, prosseguindo como número 2 até o ponto de espera da 10, em ponto de espera a torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no meio, bom voo. O passareto 2223, após a passagem da aeronave da Gol, ingressa Juliette, remota 1-3. Após a Gol, Juliette, direcionador do passareto 2223. Papa Romeu, Kilo Sierra Lima, pronto, copy. Autorizado para Sierra Novembro Juliette, Quebec, nível 160, decola da 1-7 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto destino. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5052 no transponder. 1-3-5-7, Sabe Centro Recife, 1288, Alterne, 1353. 288 e 1353 para Recife, o TAN 3597. Obrigado, bom dia. Bom dia. Já posso ir para o B? Ali mantém cabeceiro no 0. Ali mantém cabeceiro. Estacionamento táxi decolagem, confirmando com a torre e o POB. O ajuste no 0 no meio, bom voo. Vento 070 graus com 0 nós. Bom dia, senhora. O Matic foi Fox solicitando autorização de rebote na posição remota 14 para a posição Singer de número 10. Fox está livre iniciar o reboque, agilizando na medida do possível, reporta no término número 10. Ok, parabéns, grato. 5514 decolado, 03, chame controle, 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Serra Lima, Lívia Tanar, chama para o táxi. Controle Salvador, muito bom dia. O TRIP 5514 decolado, saída Pouca Chama. TRIP 5514, contato radar, Sabataro Nijô, 150, saída Pouca. Ok, 150. TRIP 5514, autorizaria pro Adjamo da presente, por gentileza, ou Aracaju? Autorizado exame da presente, aguardando coordenação para Aracaju. Ok, muito obrigado. Gol no 607, Campo Centro Recife, 13325, alterne 1251. American 98 American 98, 0 complete time, no contact tower, 118, decimal 95. They completed approach tower, 11895, American 98, good day. Gol no 607, copia o controle. Negativo 1288, a outra é 1353. Chame Recife na frequência 13325, alterne 1251. 13325, 1251, muito grato, até mais. Gol 997, decolada 05, chama controle 120, decimal 8. 1208, gol 897. American 990, clear to land runway 10, wind calm. Ok, clear to land runway 10, calm wind, gear down a lot, American 980. São 3153, informação em curso hotel, Galeão 380, copia? É, prossiga, 3153. São 3153, autorizado Galeão, nível 380, decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pelo 190 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5070 no transponder. Positivo, 380 autorizado para Galeão, decola da 10 com curva direita, vai sair a Tael Leda Bridge, onde intercepta o Zulu, Upper Zulu 90. Depois segue o plano conforme para apresentar. 5070 o transponder, 1208 controle, 3153. Então 3153 correto, confirma o portão. Ah, positivo, nós estamos aqui no 8, câmbio. Ciente no 08, chama pronto para o inspecionamento no 3153. Assim farei. Coluna 7, zona 5, semicentro Recife, 1288, alterne 1353. Amaral Centro Recife, 1288, alternando 1353, Coluna 7, 15. American Line 9, 0 on the ground, 08, turn right and contact ground 121, small line. American Line 8, 0 on. Esquilo Serra Lima, motorizado TAC, 70, som bom, 7, reporte para ingresso. Bom, 897, informe tráfego na sua posição de 2 horas a 10 milhas, um eco 110, mantendo o nível de voo 110, rumo nordeste. Bom, 897. Aston 14, informe tráfego na sua posição de 2 horas a 8 milhas, um Boeing 738, cruzando 105 para o nível de voo 360, rumo sudoeste. Zero, text via Alpha Juliet Gate 11. Fox, bom dia. Ok, graças, bom dia. Meu Charlie, bom dia, hotel confere, confirma o pátio que encontras. Gente, Papatão Romeu Charlie, autorizado para Serra November Golf India, nível uma centena.